Panorama Agrícola para 9 de agosto de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. No ar o Panorama Agrícola de 9 de agosto, hoje é segunda-feira, à noite ainda de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta segunda é: pai impertinente torna o filho desobediente. No programa de hoje você confere uma pasta para temperar o frango. Pós-graduação em agricultura familiar e meio ambiente. E tem também espaço da mulher e mercado agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Deixe o frango assado mais dourado e saboroso. Faça uma pasta com 2 ovos cozidos, salsinha picada, 2 dentes de alho, 1 pitada de pimenta do reino e maionese. Passe a mistura no frango e leve para assar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia e a Embrapa Suínos e Aves estão lançando o curso de pós-graduação em desenvolvimento territorial com ênfase em agricultura familiar e meio ambiente. A inscrição para o processo de seleção das 40 vagas vai até o dia 13 de agosto. Informações adicionais pelo telefone 49-3441-4800. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Precisamos estar sempre atentos à nossa saúde sexual. Isso vale para homens e mulheres de qualquer idade. Não é mesmo, Dr. Vanir? Nós temos que observar que a sexualidade faz parte da vida até a morte. Se o pessoal viver até os 90, 95, então é possível. Agora, não esperem ter uma qualidade de sexo comparar com quantidade. Quando se é jovem, tem-se muito hormônio. Um sexo numa terceira idade pode ser a cada 5 dias, a cada 6 dias. O indivíduo pode se preparar. A gente brinca dizendo que um sexo na terceira idade é tipo um jantar à francesa. Então tem que ter o antes, o preparo do casal, aquele toque, o carinho. Tem que ter o durante e tem que ter o depois. O homem não deve se virar e dormir. Existem hoje, Dr. Vanier, vários medicamentos que auxiliam nos distúrbios relacionados à sexualidade. Isto fez com que aumentasse as doenças relacionadas ao sexo? Realmente, nós também temos a nossa chamada andropausa, que não é o nome correto porque o homem não menstrua. Seria o climatério masculino. Porém, nós temos uma queda dos hormônios também. Então, hoje tem a possibilidade de fazer uma reposição hormonal da testosterona no homem. Existem essas medicações que estimulam e aliviam a disfunção sexual, como o famoso Viagra, desde que usado com a forma adequada, com orientação médica, ajuda sem dúvida alguma a possibilidade de ter uma vida sexual mais prazerosa. Falar sobre o risco de doença. Nas grandes cidades, há um grande problema, porque o homem, quando ele se vê que ele pode ainda se manter muito ativo sexualmente, ele foge da monogamia. Hoje nós estamos vendo HIV em idosos. Se não for um relacionamento com uma pessoa que ele conheça, saudável, o risco de adquirir AIDS é muito grande. Doutor Vanir, a mulher na terceira idade também pode ter uma vida sexual plena? A mulher também tem que tirar o tabu de que depois que ela parou de menstruar, parou a vida sexual. Algumas mulheres carregam consigo, agora eu não vou ter mais filho, parou a minha vida sexual. Ela deve ser estimulada com carinho pelo parceiro, que ela vai manter o prazer, e ela pode ainda ter um casal que foi unido por muito tempo, pode manter uma atividade sexual ainda saudável por muitos anos. Ter um amigo faz bem para a saúde. Este é o assunto da última entrevista da série Melhor Idade com Saúde. Até a próxima segunda. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola de hoje conversa com o analista Júlio Alberto Rodigueri, que trabalha na Epagri Cepa. O assunto de hoje é carne bovina. Santa Catarina, Júlio, é autossuficiente na maioria dos produtos, mas há exceções importantes que merecem ser destacadas, não é mesmo? É verdade. A soja, por exemplo, a nossa produção não é suficiente para aquilo que é industrializado no estado. Mas aí não é um problema realmente de consumo, é uma questão do que é industrializado. Para o consumo, a nossa soja é perfeitamente suficiente. O mais importante dos casos, na verdade, é o do milho, que nos últimos 10 anos, por exemplo, teve um déficit de 1,5 milhão de toneladas. E nesse ano deverá ter um déficit de 1,6 milhão de toneladas. É o caso mais importante por causa da cadeia de suínos e aves e também de vacas de leite. E trataremos disso num dos próximos programas. Hoje queremos dar destaque à carne bovina, que tem previsão este ano de um déficit de 37% do consumo estadual. Esse déficit ele já vem crescendo e o rebanho bovino do estado tem aumentado. Só que o aumento do rebanho bovino do estado é na aptidão leite, ao passo que a aptidão corte tem decrescido. Isso tem inclusive uma distribuição regional. As regiões onde há a exploração de leite, o rebanho cresce. E onde há pecuária de corte, esse rebanho tem diminuído. E o que explica isso, Júlio? Bem, a característica da pequena propriedade do estado, como condiciona várias outras coisas, condiciona também essa questão da bovinocultura. Então, para o leite, que tem inclusive substituído outras atividades do estado, como a produção de grãos e suínos, tem vantagens para o pequeno produtor. O fato de que ele produz uma renda mensal, ele é competitivo quando é feito a pasto e então tem crescido, tem sido inclusive incentivado pelos órgãos públicos, a própria Epagri tem trabalhado muito nisso e tem melhorado muito a situação do leite. Agora, as pequenas propriedades não são adequadas para o gado de corte, se bem que o gado de corte também está mais presente nas propriedades maiores. Mas aí nós temos pastagens que não são de boa qualidade, as pastagens naturais, e é necessário todo o investimento em cima do gado de corte, o que leva ao problema de custos. Então é preciso sempre estar prestando atenção aos custos de produção, no caso da carne bovina. Júlio Rodigueri, como a produção da carne bovina no estado é pequena diante dos números nacionais, o que nos interessa mais, o mercado nacional ou o internacional? O Brasil, desde 2004, se tornou o maior exportador mundial de carne bovina. Por isso, o mercado internacional é muito importante. Nos últimos tempos, dois fatores se destacaram nessa questão deste mercado. Um nacional nosso, que foi a questão de termos em 2005, 2006, abatido matrizes por causa de problemas de mercado naquela ocasião. E depois tivemos a crise internacional, que reduziu tanto as quantidades que foram exportadas, como também os valores. Em termos de valores, de 2008 para 2009, houve uma queda de 1,2 bilhão de dólares nas exportações brasileiras de carne. Mas agora, nesse primeiro semestre, já houve um aumento de 453 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Júlio, com relação ao consumo das três carnes aqui em Santa Catarina, ele é igual à média brasileira? Não, na verdade há uma diferença muito grande, justamente porque nós temos essa produção escassa de carne bovina e temos muita produção de frango e carne suína. Então, o Estado se adaptou a esta lógica e se consome uma proporção menor de carne bovina e maior de frango e carne suína. Isso permite, inclusive, que o consumo total de carne seja maior do que a média do Brasil, com a mesma despesa, porque a carne bovina é mais cara. Perfeito. Analista de mercado Júlio Alberto Rodrigueri, da Ipagre-Sepa, entrevista aqui ao Panorama Agrícola no quadro Mercado Agrícola. Júlio, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.